de tudo em mim conheces muito bem. O mais profundo do meu ser e muito mais que eu. E quando a solidão parece me sufocar, eu creio em ti, pastor. Estou